E eles estão sempre nos influenciando. Vocês já viram que aqui na casa espírita todo mundo fica bonzinho? Já perceberam isso? Todo mundo fica simpático, sorridente. Por quê? Porque estamos recebendo aqui a influência de entidades muito nobres, dos trabalhadores do Cristo, dos embaixadores divinos do amor. Se eu pisar no pé do nosso querido Léo, você sabe o que, é que ele vai dizer para mim? Desculpe, meu filho, porque eu deixei o pé no meio do caminho. Pise aqui no outro para não ficar diferente também. Agora, se nós atravessarmos aquela porta e eu pisar no calo dele, vocês já imaginam o que, é que eu vou escutar, não é? Claro, porque somos todos médiuns, em maior ou menor grau, estamos recebendo muita influência dos espíritos. Então, nós erramos e vamos continuar errando. A pessoa diz, Nazareno, mas errar pode, não pode repetir o erro. Infelizmente, nós vamos repetir o erro. E temos que nos perdoar. Temos que ser tolerantes, nos amar e tentarmos fazer o bem e não ficar paralisados no remorso. Vejam que no movimento espírita tem, não na doutrina, mas no movimento, na prática, tem umas incoerências. Se o nosso querido Léo psicografar uma mensagem do Espírito venerando de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e nós se conferirmos a mensagem, ela for de alto teor, de um grande conteúdo doutrinário, uma mensagem verdadeiramente nobre de amor, se eu for elogiar o Léo, você sabe o que, é que ele vai dizer para mim? Eu vou dizer, Léo, que coisa linda, meu amigo, parabéns por essa mensagem, que coisa extraordinária, meu irmão. Ele vai dizer, não, meu filho, não me elogie. Mas por que, Léo? Porque fui apenas instrumento. Não é assim que eles dizem? É. Mas será que ele não teve nenhum mérito? Será que para sintonizar com Bezerra, com Francisco de Assis, é qualquer um que consegue? Ou tem que ter anos de exercício do amor, da caridade, do perdão, da benevolência, da indulgência, do perdão incondicional das ofensas? A caridade, como ensinava Jesus, a questão 886 do Livro dos Espíritos, pouco conhecida entre nós. Caridade não é só dar esmolas, caridade maior é o perdão, é a indulgência, é a benevolência, ver a todos com bons olhos, ver o que cada um tem de bom, e não o lado negativo que a gente sempre enxerga. Mas, por outro lado, se encontrar o mesmo Léo ali fora, aprontando todas, pintando e bordando, se eu chegar para ele e dizer, Léo, meu amigo, que coisa é essa? O que é que você está fazendo? Vocês acham que ele vai olhar para mim e vai dizer, não, meu filho, fui apenas instrumento? Por que que não pode dizer? Foi sim. Somos todos instrumentos, tanto para o bem como para o mal. Não podem ser dois pesos e duas medidas, meus amigos. Ele teve responsabilidade, sim, mas será que mais responsável que ele não foram os espíritos obsessores que queriam prejudicar aquela pessoa? Certamente. E aí nós compreenderemos a questão 459 de O Livro dos Espíritos, que eu lia e não entendia. Allan Kardec interroga se os espíritos influenciam em nossa vida, em nossos pensamentos, em nossos atos, e eles dão uma resposta incompreensível para nós. Mais do que vós supondes, mais do que vocês imaginam, de ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. E a gente olha assim, mas olha, e não tem livre-arbítrio, não? Que conversa é essa que o Espírito me dirige? Mas eles nos dirigem. Nós temos a facilidade de escolher com quem vamos sintonizar. Se vamos sintonizar na rádio, na frequência dos Espíritos nobres, através do pensamento nobre, dos bons sentimentos, das atitudes sinceras, estaremos sendo acompanhados pelos Espíritos bons. Mas, ao contrário, quando sintonizamos o nosso padrão vibratório no ciúme, na inveja, na mágoa, na maledicência, no orgulho, no egoísmo, nós somos acompanhados por entidades do mesmo teor vibratório. Por isso é que no Espiritismo nós não dizemos, diz-me com quem tu andas que te direi quem és, não. Nós dizemos, diz-me o que tu pensas e eu te direi com quem tu andas. Orai e vigiai os vossos pensamentos, pessoal, não é para vigiar o vizinho, não. Vigiai os vossos pensamentos, a fim de não cair em tentação. E esse é o ensinamento da disciplina. Porque, às vezes, a gente interpreta mal também essa frase.